É isso mesmo. Nós necessitamos de Deus. Precisamos de Deus. Curva sua cabeça para que eu possa orar. Deus, oh Pai, obrigado por esse tempo, por essa noite. Obrigado por esse ajuntamento, pela oportunidade, oh Pai, de falar o Teu nome, estar na Tua casa. Nós precisamos de Ti, oh Pai, nós somos necessitados de Ti. Que nosso coração possa se aquietar, que nossa mente possa estar aberta para ouvir de Ti. Fala conosco, Pai, que o João diminua, mas que o Senhor possa crescer nas nossas vidas. Oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o livro de Lucas. Lucas 11. E hoje nós vamos estudar a partir do versículo 37. No último culto, nós estudamos do versículo 33 ao 36, onde o texto bíblico, na pessoa de Jesus Cristo, fala que os nossos olhos são as candeias do nosso corpo. Os nossos olhos são os faróis do nosso corpo. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Porque o texto fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim. Eu quero convidar os irmãos a abrir em Mateus 27. Ô pastor, pegadinha, o senhor falou que era Lucas. Não, Mateus. Põe de volta para Lucas. Mateus 27, a partir do versículo 38. A minha versão fala assim, ó: e foram crucificados com ele dois assaltantes. Um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, estava acusando Jesus: tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Já pensou? Parou para pensar? Está lá Jesus crucificado, dois com ele. Os que passavam embaixo eram os religiosos. Eles falavam para Jesus: desce da cruz. Você não salvou outros, não ressuscitou Lázaro, desce daí. Aí nós vamos acreditar que você é Deus. Mas eles eram religiosos, eles eram escribas, eles eram fariseus, eles conheciam a lei, eles conheciam a Bíblia antiga do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, eles conheciam, mas não sabiam interpretar. Eles conheciam o texto, mas não sabiam entender o que o texto estava falando, porque se eles soubessem, após todos os milagres que Jesus fez, eles iriam reconhecer que aquele que estava sendo crucificado era o Messias anunciado. Todo o Antigo Testamento falava: olha, vai vir aí um que é o cumpridor, vai ser morto injustamente, ele é o Messias. Os religiosos, eles estavam tão focados na religião que não conseguiam perceber que Deus estava ali do lado deles, na pessoa de Jesus Cristo. E aí, um dos criminosos faz a mesma acusação. Um dos criminosos que estava vivendo o mesmo momento, a mesma hora, o mesmo dia, no mesmo ano, vendo a mesma coisa, voltou-se para Jesus e falou: você não é Deus? Desce daí. Versículo 42, salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça agora da cruz e creremos em você. Confiou em Deus? Livre-o agora, se de fato Deus te ama. Alguém já ouviu isso? Alguém já sofreu essa acusação? Pô, mas você não fala que é filho de Deus e vive nessa pendura ainda nada? Você não fala que é filho de Deus, como é que você está doente? Você não serve tanto a esse Deus aí? E como que as coisas não dão certo para você? Ninguém nunca ouviu, ninguém nunca foi acusado disso? Esta é a teologia do ladrão. Esta é a teologia do que quer comprar Deus. Essa é a teologia daquele que acha que por ser filho de Deus nós não sofreremos dificuldade. Mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca nos prometeu que não passaríamos por aflição. Ele nunca prometeu. Ele prometeu que estaria conosco na aflição e que nós venceríamos essa circunstância. Mas esse ladrão da cruz e os religiosos que passavam embaixo acusavam Jesus, como querendo dizer: se o teu Deus te ama, ele tem que tirar você daí. Se ele não tira você daí, é porque ele não te ama. Essa é a teologia errada, irmãos. Essa é a teologia daquele que só quer levar vantagem. Essa é a teologia daquele que acredita que o crente, por ser crente, não vai passar dificuldades. Isso não existe. Isso não existe. Jesus nos prometeu, e a bênção está aí, que estará com nós nas dificuldades, e que nós venceremos as dificuldades, e que as dificuldades vão ser favoráveis a nós, embora a gente não entenda. Mas essa é a teologia que Jesus quis deixar, mas não é a do ladrão. A do ladrão é: dou dízimo, tenho que ser abençoado. A do ladrão é: vou no culto, tenho que ser abençoado. Me declara que sou filho de Deus, tenho que ser abençoado. Na cabeça do ladrão, nós não passamos por dificuldade. Na cabeça da teologia do ladrão, o crente é imune à vida, aos problemas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Já o outro, que estava sendo crucificado, olhou para o ladrão que acusava Jesus e deve ter falado: meu, você é louco. Pô, além de ladrão, você é burro. Nós estamos aqui porque nós fizemos coisa errada, mas esse que está aí, ele é inocente. Meu, esse que está aí, ele só fez o bem e está sendo crucificado como nós. Será que você não percebe isso? E aí este volta para Deus e fala, na pessoa de Jesus Cristo: Jesus, eu quero participar desse reino teu. E qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estará comigo no paraíso. O ladrão que acusava Cristo, o ladrão que queria receber a bênção na marra, na chantagem, a Bíblia não fala que ele foi para o céu. Já o ladrão que reconheceu que Cristo estava sendo morto injustamente em favor de todos, este a Bíblia fala claramente que ele foi para o céu. Interessante, não é isso? Interessante. Muito interessante. Irmãos, nós vivemos um tempo em que não podemos sentir dor. Nós vivemos um tempo em que não podemos sentir contrariedade, porque senão nos afastamos da igreja, nos afastamos do Senhor. É o tempo do mimimi, é o tempo de que tudo tem que ser favorável, é o tempo em que você pergunta para a pessoa, está tudo bem? E ela só vai responder que está tudo bem se ela estiver com saúde, se ela estiver com dinheiro no banco, e se todas as circunstâncias forem favoráveis. O tudo bem dela quer dizer materialmente ela está bem. O cristão não é assim. O cristão, ele tem um olhar de esperança. O cristão fala, a circunstância ela não está boa nesse momento, mas eu creio que Deus vai mudar. Eu tenho fé de que Deus vai mudar. A minha fé é uma fé positiva. Irmãos, a situação era a mesma. Cristo sendo crucificado. Um olhava com uma fé negativa, com uma fé de Satanás, com uma fé de cobrança, de uma fé querendo que Jesus abandonasse a cruz. Era o negativista. Ele tinha fé, porque todos têm fé. Todos têm fé. Talvez não no Deus verdadeiro, mas todos têm fé. Ou nele, ou no Deus de madeira, de pau, de pedra. Mas todos têm fé. Todos confiam em alguma coisa. No mínimo nele. Agora, o outro, que reconheceu Jesus como Deus, ele tinha fé esperançosa. Ele tinha fé de que não, eu estou morrendo na cruz, estou pagando o que eu fiz, mas eu vou para o céu, me arrependo, Cristo, me arrependo. Irmãos, a bênção, ela passa pelo teu olhar. A bênção de Deus, ela passa pelo teu olhar. Conforme você olha para a situação, aquilo pode ser uma bênção ou aquilo pode ser uma maldição na sua vida. Se você olha na esperança, na fé, na confiança de que Deus é contigo, é bênção, vai ser bênção. Se você olha na negatividade, imaginando, dizendo, alertando, falando, proclamando que aquilo é maldição, vai virar maldição, porque Satanás, ele pega aquela tua autorização e transforma aquilo em maldição. A luz do nosso corpo passa pelo nosso olhar. O cristão tem que ter um olhar positivo. O olhar do cristão é um olhar de esperança. As coisas vão mudar. Estou desempregado, mas Deus vai abrir uma porta. Estou doente, Deus vai me curar. É esta que deve ser a visão do cristão. Haviam dois vendo o mesmo fato, a mesma situação. Um foi para o céu, porque tinha uma fé positiva. O outro, a Bíblia não fala que foi para o céu, porque tinha uma fé negativa. Então, quando o texto fala que os nossos olhos é que clareia todo o nosso corpo, toda a nossa alma, é a forma como você olha para o mundo. Se você buscar qualquer livro de autoajuda, eles sabem disso melhor do que nós. O mundo secular entende isso melhor do que nós. Cristo nos ensina na palavra dele, escrita há mais de 2000 anos. Os autores de autoajuda de 10, 12, 15 anos repetem o que Cristo fala com uma linguagem diferente. E as pessoas dão mais ouvido ao que o autoajuda fala do que o da ajuda do auto fala. É preciso repensar. É preciso prestar atenção. Não há nada de novo sobre a face da terra. A verdade é uma só. Chama-se Jesus Cristo. Para conhecer a verdade, precisa conhecer Jesus Cristo. A candeia do corpo, o que ilumina o nosso corpo, o que abençoa a nossa vida, é a forma como olhamos para a situação. E aí, nós percebemos que os religiosos, os fariseus, os escribas, eles tinham uma fé negativa. Porque eles ainda desejavam que Cristo descesse da cruz para provar que ele era Cristo. Só que se Cristo descesse da cruz, ele deixaria de ser Cristo, porque ele tinha que morrer na cruz. Isso era uma profecia que tinha que acontecer. Lucas 11, 37 fala: estando Jesus ainda falando, pediu-lhe um fariseu para que fosse jantar com ele. E entrando Jesus, tomou lugar à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que Jesus não lavara antes de jantar. Naquela época, havia três grandes movimentos: os fariseus, os saduceus e os publicanos. E havia os doutores da lei, os escribas. Para que nós tenhamos assim alguma coisa para comparar, como se fossem três grandes igrejas: a igreja farisaica, a igreja publicana e a igreja saduceu. E havia os teólogos do momento, que eram os escribas. Jesus entrou e Jesus atendeu o convite do religioso. E ao entrar, Jesus sentou-se à mesa, e o fariseu assustou-se porque Jesus não se lavara antes do jantar. Mas esse lavar não era um lavar de mão simples. Esse lavar era um ritual em que o religioso, ele tinha que lavar-se pelo menos de 15 a 20 vezes durante a refeição. Ele mais se lavava do que comia. Havia em algumas situações um serviçal que estava ali só para oferecer água e um pano para que ele se secasse. Era ritualístico. Havia um ritual, mas é um ritual que não estava no Antigo Testamento. Era um ritual que não foi dado por Deus na lei antiga. Era um ritual que foi acrescido, que foi acrescentado pelos religiosos do momento. Então eles se assustaram porque Jesus não se lavou. Aí Jesus responde: é, vocês os fariseus limpam o exterior do corpo ou do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. O que ele quis dizer? Vocês religiosos falam que nem crente, se veste que nem crente, ouve música de crente, quem olha acredita que você é crente, mas o seu interior só Deus sabe. E só Deus sabe mesmo. E só Deus sabe. Ele está chamando a uma reflexão. Não é mudar o linguajar. Não é mudar o linguajar. Não é falar manso. Eu sou muito criticado porque eu não falo manso. Não é falar manso. Não é ser suave no falar. É o seu interior. É o seu interior que tem que haver mudança. E essa mudança é diária. É uma luta. Nós lutarmos contra o nosso orgulho. É uma luta. Eu brigo contra o meu orgulho todo dia, irmãos. É uma luta brigar com a nossa inveja. Eu brigo com a minha inveja todo dia. Agora, vestir um terno, falar que nem crente, andar que nem crente com tijolinho debaixo do braço, não é muito difícil. Muitos fazem isso. Mas Jesus está falando: olha, eu quero ver o teu interior, eu quero conhecer a mudança interna, eu quero ver se você reconhece as tuas dificuldades e luta contra ela. Eu quero ver se você está buscando uma santificação. O meu desejo, como foi cantado aqui, é que você seja dependente, é que você precise de mim. O que Deus deseja, irmãos, não é um crente perfeito, porque nunca vai ter. O que Deus deseja é um crente submisso, um crente que reconhece as limitações e busca consertar-se. Vós, os fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Deus nos conhece por dentro e por fora. Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Está dizendo, dá esmola daquilo que você quer mostrar que é, dá de esmola, e o seu interior, ele vai ser limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e todas as hortaliças, porém desprezam o juízo e o amor de Deus. Vocês deviam fazer essas coisas: amar o juízo e o amor de Deus, praticar o juízo e o amor de Deus, sem omitir as outras, sem deixar de dar dízimo. O dízimo é uma oportunidade. Ser dizimista é uma chance que Deus está te dando. Ser dizimista é uma oportunidade que Deus está dando a você. E toda vez que eu falo de dízimo, tem gente que... Irmãos, preste atenção para nunca mais ter que repetir. O dízimo em que Deus está menos preocupado é com o dízimo do seu dinheiro. Deus não está nem um pouco preocupado com o dízimo dos seus recursos financeiros. Você deveria estar, porque quando você oferta dizima, não é para o bem de Deus, porque tudo é de Deus, é para o bem teu. O dízimo que preocupa a Deus são outros. São outros. Nós cantamos aqui que queremos ofertar para Deus o quê? Todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Mas nós ofertamos para Deus só todo o nosso bolso. Deus não está preocupado com isso. E nem tampouco eu. A preocupação do dízimo é dízimo do seu tempo. Você tem ofertado o dízimo do seu tempo para Deus? Ah, não sabia, pastor. Então, está sabendo agora. O tempo de vida teu ou é de Deus? É de Deus. Se é de Deus, devolva a Ele uma porcentagem do seu tempo de vida. Faça aí um cálculo rápido, que você verá que, se você vier no culto aos sábados e domingos, ainda assim você não estará dizimando o seu tempo para Deus. Dê o dízimo do seu tempo para Deus, que você verá quanto você vai ser abençoado. Outro dízimo que Deus se preocupa é com o dízimo do seu conhecimento e talento. Quem deu o talento para você? Não foi Deus? Foi Deus. Quem deu o dom para você? Não foi Deus? Foi Deus. Então você deve devolver a Ele o dízimo do seu talento. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o Onusan, ele recolhendo ali as folhas da árvore. É a maneira que ele pôde ofertar o dízimo do tempo para nós ali. Irmãos, nós fomos criados para duas coisas. Primeiro, para o louvor de Deus. As pessoas tinham que olhar uma para a outra e ver a imagem de Deus. Foi para isso que Deus fez, nos criou a imagem dele. Deus, nós teríamos que olhar para outra pessoa e ver na outra pessoa a imagem de Deus. Então nós fomos criados para louvor de Deus. E nós só conseguimos ser felizes sendo útil. Nós só conseguimos ser felizes tendo alguma utilidade. Não dá para você passar por essa vida e não ser útil. Não dá para você passar por essa vida e Deus te dá talento, te dá tanto tempo, te dá saúde, e você não ser útil. O nosso talento é para ser compartilhado. Esse ladrão da cruz que acusava Jesus é o típico crente, porque ele só quer bênção. Vou na igreja buscar uma bênção. Vou na igreja buscar uma bênção. Mas acredita numa coisa, irmão. Deus, ele não sonha com bênção para você. Deus não sonha bênção para você. Ô louco, pastor. O que aconteceu? Calor? Não. Mas Deus não sonha com bênção para você. Parece incrível. O que Deus faz é sonhar bênção com você. O que Deus faz é sonhar bênção com você. Quando Deus sonha você ser um médico, o desejo de Deus é que você não se forme médico para curar a si próprio. Não. O sonho de Deus com você é para que você seja um médico e que através de você Deus possa abençoar outros. Você tem que ser canal de bênção. Você tem que propagar bênção. Nós não podemos ser crente mar morto, onde a bênção chega e morre, não. Se você é dentista, Deus sonhou você ser dentista para que você possa ser usado para abençoar outros, inclusive aqueles outros que acusam a Deus. Deus não sonha nada para você, Ele sonha com você, Ele quer que você faça parte dessa disseminação de bênção, Ele quer que você seja instrumento dEle para abençoar outras vidas, Ele quer que através da sua bênção você possa também abençoar outros e a mensagem do Senhor alcançar outros. Por isso que não é só no dízimo, é no seu tempo, é no seu talento. Como cantamos, ou é só canção? É só canção ou é uma verdade para nós? Queremos ofertar para Deus todo o nosso ser. E a oferta de dízimo financeiro, a oferta de dízimo de talento e a oferta de dízimo de tempo não é para o pastor, não é para a diretoria, é para Deus. Enquanto você estiver com esse olhar religioso, de achar que o que você está fazendo é para o pastor, ah, não vou fazer não porque é para o pastor, não gosto do pastor, então não vou fazer, ah, não vou ir na igreja não porque é o pastor, não, não é para o pastor. Você é servo de Deus, não do pastor. Você serve a Deus. Se Deus colocou aquele pastor, talvez seja uma prova para você, para saber. Se Deus colocou aquela situação, talvez seja uma prova. Não deixe Satanás impedir que você faça aquilo para o qual você foi criado. Louvar a Deus e abençoar a outros. No 45. Ah, desculpa. No 43. Ai de vocês, fariseus, que amam os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações na praça. O que são os primeiros assentos? Está em evidência. Não, eu só vou se for para louvar. Vou para só assistir o culto, eu não vou na igreja. Só para assistir o culto, eu não vou. Não, no louvor eu venho, mas para assistir o culto, eu não vou. Ele quer a atenção de homens, os religiosos. Eles querem sentar nas primeiras cadeiras. Eles querem ter evidência. Eles querem receber saudações de homens. Ó, o diácono Zezinho, tá, ô, Chiquinho. Chiquinho está de parabéns porque ele tem feito uma boa limpeza na igreja. Ele quer. Não é isso, não é isso. Ele tem que servir a Deus e estar feliz por servir a Deus, tá? O religioso, ele gosta de sentar nos primeiros e de receber saudações. 44, ai de vocês, escribas, os teólogos daquela época, e fariseus hipócritas, que sois como sepulcros invisíveis, e os homens sobre eles andam e não sabem. Está querendo dizer o quê? Que tem uma aparência, é a história do sepulcro caiado, tem uma aparência bonita por fora, mas quem conhece o interior sabe que é podridão. Amados, nós servimos a um Deus que nos conhece por dentro e por fora. 45. Disse-lhe um dos doutores da lei, o teólogo do momento: mestre, quando o senhor fala isso, também o senhor não se ofende, pô. Mas Jesus respondeu: ai de vocês também, doutores da lei. Um era religioso, um cuidava de rituais, um tinha preocupação com o externo, o outro era o doutor da lei, que ficava vendo vírgula onde não tinha, ficava vendo pelo em ovo, causando dificuldade para as pessoas seguirem a Jesus. Ai de vocês também, doutores da lei, que carregais o homem com os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Esses escribas, eles interpretavam a lei de forma que era difícil para as pessoas obedecerem. A Sharia é uma lei judaica onde foram acrescidos, os doutores da lei acresceram 616 mandamentos além da Bíblia. Coisas absurdas, tais como: no dia de sábado é proibido cuspir. Sério, pastor? É. Porque falava que se cuspisse, estava fazendo esforço físico. Então, criava situações difíceis para o povo ser servo. Dificultava o religioso, o escriba da lei, dificultava a aproximação do homem com Deus. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Com Jesus Cristo é você ser sincero: Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, me ajuda. Senhor, minha filha está com dodói, me ajuda, minha filha, cura minha filha. Senhor, eu preciso ter mais fé, ajuda na minha fé. É diálogo, está conversando com o seu pai. Está conversando com o seu pai. Você tem dificuldade para falar com o seu pai? Você não consegue conversar com o seu pai? Você é cerimonioso ao conversar com o seu pai? Mas esse nosso Deus é diferente. Ele tem um coração largo. Ele fala: eu sei da sua dificuldade, João. Eu sei da sua limitação, João. O que eu quero, João, não é a sua perfeição, eu quero teu coração, João. Nossa, como é fácil servir a Jesus Cristo. É trabalhoso, a porta é estreita, mas é fácil. É só ser servo, é só crer, é só repetir o que ele já ensinou. Ama o teu inimigo. Não consigo, pastor. Começa, irmão. Começa. Deus lhe garante. Perdoa aquele que te ofende. Não consigo, pastor. Começa. É começar. A hora que você começa, o Espírito Santo te capacita. Pastor, para mim, errou, tem que pagar. Não ofereço misericórdia. Começa. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Não é graça barata, porque, como eu disse antes, é mais fácil vestir um terno do que tirar o orgulho de dentro de nós, amor. É mais fácil falar que nem crente do que tirar a inveja de dentro de nós. É simples, mas é trabalhoso, porque você tem que morrer. Você tem que morrer para o que você acha. Pastor, eu não consigo servir, pastor. Começa. Começa. Começa varrendo a frente. Começa arrumando as cadeiras. Quando você perceber, você está servindo por inteiro. Mas o inimigo, ele nos proíbe, ele nos dificulta. O inimigo não quer que nós sejamos servos. A teologia do ladrão da cruz é tirar o máximo de Deus. Não é ofertar para Deus. nós fomos feitos para louvar o Senhor, porque nós somos imagens semelhantes. E nós só temos felicidade quando nós servimos alguém. Amados, há várias religiões onde nesse tempo, nesse século, as pessoas são mais felizes do que dentro de uma igreja evangélica. Porque para esse tempo eles vivem servindo um ao outro. Isso aqui não traz paz no coração deles. Biblicamente falando, o segundo tempo eles vão ter dificuldade. Mas para esse tempo, eles são mais felizes do que nós. Porque eles servem. Começa a observar na igreja. Aquele irmão que serve, ele é mais feliz. Ele é mais confiante. Ele é mais esperançoso. Aquele irmão que fica na segunda, travado, parado, ele tem mais dificuldade. Eu não quero dizer que Deus não o abençoa por isso, não é isso. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de lógica. O nosso Deus é um Deus de propósito. O Deus de lógica seria: sirvo, sou abençoado. Não é isso. Essa lógica é humana, de comprar, de dar e receber. Deus é ilógico, porque Deus não trabalha com lógica, trabalha com propósito. Às vezes Deus dá algo para aquele que não oferece nada, mas Deus está pensando lá na frente. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então não espere de Deus lógica, lógica. Mas saiba que, como nós fomos criados para servir, quando nós deixamos de servir, falta algo. Ainda dentro da igreja, ainda estudando a Bíblia, se não servirmos, falta algo. Porque imagine uma cadeira. A cadeira foi construída para quê? Para ser um assento. Se as pessoas começarem a usar a cadeira como um abajur, um dia a cadeira vai reclamar: não, eu não sou abajur, eu quero fazer a minha função, quero ser um assento, só ali que eu sou feliz. É o ser humano. O ser humano, ele foi feito para servir. O ser humano é canal de bênção. A bênção passa por nós e alcança outros. Se nós não servirmos, falta alguma coisa, e aí nós somos tristes. Versículo 47, ai de vocês, escribas, porque edificam sepulcro dos profetas que vossos pais mataram. Ou seja, uma geração, ela é ela que vai reconhecer o mártir do passado. Vou trazer um exemplo aqui muito fácil. Hoje, as pessoas, talvez no tempo que tivesse aqui, as pessoas não valorizassem tanto. Estou citando como exemplo. É um exemplo hipotético. Mas hoje vocês veem a foto da Miriam e da Ney. Talvez quando estivessem vivendo, vocês, está aí e tal. É sempre assim. A outra, no outro tempo, é que se reconhece os mártires. Ele está falando de profetas. Os profetas foram mortos pelos pais daqueles que conviviam com Jesus. E Jesus está dizendo: vai chegar uma hora que vocês vão reconhecer que na verdade eles foram profeta mártires. Eles morreram para trazer uma boa notícia para vocês. Vocês não reconheceram quando ele estava no meio de vocês. Agora vocês reconhecem. Testificais, vocês são testemunhas de que consente com a obra dos seus pais. Eles os mataram e vocês edificais os seus sepulcros. Aquela geração era uma geração que não aceitou Jesus como Messias. Os profetas anunciaram: vai vir o Messias. E eles não entenderam. Eles mataram os profetas. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, foram que eles perceberam: nossa, este era verdadeiramente o Filho de Deus. não souberam honrar na hora que deveria honrar. Por isso, diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos eu lhes mandarei, e eles matarão a uns e perseguirão a outros. Ou seja, Jesus sabia o que ia acontecer, Deus sabia o que ia acontecer. Portanto, desta geração, da geração de Jesus Cristo, será requerido o sangue de todos os profetas, que foi derramado desde a fundação do mundo. Jesus estava dizendo: olha, vai ser cobrado de vocês o sangue de todos os profetas que vocês mataram, que vocês não deram ouvido, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vocês, doutores da lei, porque tomaste a chave do conhecimento. Qual que é a chave do conhecimento? A Bíblia, o texto bíblico. Eles trouxeram para si a chave do conhecimento. Vós mesmos não entraste e impede aqueles que estavam entrando. Pessoal, que Jesus está falando aqui? Olha, vocês conhecem o texto bíblico, o Antigo Testamento, vocês sabem que o Messias está aí, mas vocês não querem divulgar isso para o povo. Aliás, vocês querem matá-lo. Vocês que conhecem a lei não querem propagar a lei. Vocês que conhecem a verdade não querem divulgar a verdade. Vocês que têm sabedoria não querem divulgar a sabedoria. Pastor, mas isso é possível? É possível. É possível. Os planos de Deus sempre vai se consumar, mas o homem tem a capacidade de retardar. Irmãos, existem por aí várias linhas de pensamento cristão. Na cruz nós vemos duas principais: uma que cobrava de Deus, uma que conhecia a palavra, os escribas, mas não acreditava que era o Messias, que cobrava uma atitude de Deus, porque eram religiosos e viviam na troca. E na cruz nós vemos outra teologia, de uma pessoa que reconheceu que era pecador, que estava pagando pelos seus erros, mas que venceu o orgulho e pediu para que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o salvasse. É isso, irmãos. É isso. Qual é o nosso relacionamento com Jesus? Qual tem sido o nosso relacionamento com Jesus? Temos agradecido mais ou temos cobrado mais? Hoje eu fui visitar o vizinho aqui no pronto-socorro municipal. Acho que nem Dante conseguiria reproduzir aquilo em escrita. Ali é um inferno. Ali é um inferno. Pronto-socorro municipal de Cuiabá, no espaço que eu entrei hoje, é um inferno. Corredor minúsculo. Marca dos dois lados, uma colada na outra. Gente chorando, gente gritando, gente tomando remédio, gente dormindo, gente falando no celular. Uma faxineira, duas enfermeiras, as salas lotadas, o atendimento transbordando. Ficar doente para ir naquele pronto-socorro é um perigo, porque é o inferno de Dante. Deus tem sido bom para nós, irmãos. Deus tem sido bom. Talvez Deus não tenha falado para você o que você quer ouvir. mas Deus tem te sustentado. Amanhã de manhã vai levantar para trabalhar? Agradeça a Deus. Amanhã de manhã vai levantar e consegue fazer os afazeres domésticos? Agradeça a Deus. Não caia nesse pronto-socorro. Não caia. Agradeça a Deus. Filho com saúde, andando, vai chegar em casa hoje, vai comer uma alimentação gostosa, teve um dia de descanso, está com cabeça boa, tem buscado ao Senhor. Irmãos do céu. Ai, Senhor. 53. Jesus dizendo-lhe isso, começaram então os escribas, os teólogos e os fariseus, os religiosos, a questioná-lo com veemência e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando contra ele ciladas, a fim de tirar de sua boca alguma coisa para o acusar. Em outras versões fala alguma coisa para o matá-lo. Irmãos, Jesus aqui, ele havia acabado de fazer milagres, como tem feito na nossa vida. Deus tem feito milagres, não percebemos, mas ele tem feito, tenho certeza que sim. Deus havia acabado na pessoa de Jesus Cristo de expulsar demônios, de livrar famílias, como tem feito, mas os religiosos, eles só tinham uma preocupação, só havia uma preocupação: esse Jesus, ele vai tirar nossa fonte de renda, este Jesus, ele está tirando a nossa autoridade, esse Jesus está diminuindo a nossa importância, temos que matá-lo. Meu irmão, Jesus Cristo, ele veio para todos. Por favor, cuidado ao ler o Antigo Testamento. Lá é uma outra história, é um outro tempo, precisa de algumas informações para interpretar o Antigo Testamento. O nosso Deus, ele tem se manifestado conforme o Novo Testamento, trazendo o quê? Graça, favor imerecido, misericórdia, não nos dando aquilo que merecemos, e perdão. Eu vejo que às vezes tem pessoas que passam por uma pequena circunstância adversa e começam a questionar de Deus: Deus, por que isso? Por que essa dor? Por que essa tristeza? Mas eu acredito que se nós pararmos e fazer uma análise macro, nós deveríamos, na verdade, é falar: Deus, por que tanto amor? Por que tanta graça? Por que tanta misericórdia para um povo que não quer saber do Senhor? Irmão, às vezes, se a circunstância ela nos alcança, a circunstância negativa nos alcança, isso não quer dizer que Deus é ruim, porque você, infelizmente, não é referência para delimitar se Deus é bom ou se Deus é ruim. Não é você, é Ele. O nosso olhar para a Bíblia tem dois olhares: ou você olha para a Bíblia com o olhar do homem, e aí você não vai entender nada, porque o olhar do homem é o olhar do ladrão acusador, que é um olhar de lógica, que é um olhar que fala que o que você planta você semeia. Aquele olhar é a visão de homem. O olhar de Deus é um olhar ilógico, é um olhar que não está baseada no que você é, no que você faz. O olhar de Deus está baseado no quanto você confia nele, no quanto você espera. Nós temos um olhar para a Bíblia, um olhar lógico. E o olhar de Deus para a Bíblia é um olhar de propósito. Às vezes Deus abençoa uma pessoa que no teu olhar você fala, não, esse não merece. Eu venho todo domingo no culto, ele nem no culto vem, como é que ele está sendo mais abençoado que eu? Mas é porque o olhar de Deus é um olhar de propósito. Há alguma coisa lá na frente que Deus sabe, por isso o propósito de Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é retratado aqui em Lucas 11 como aquele que só veio fazer o bem. Mas os religiosos não entenderam. Pastor, o senhor enfatiza religioso? Eu enfatizo porque eu não suporto a religião. Eu não suporto a religião. E religião tem evangélica, tem católica, tem religião ateia, tem religião científica, tem a religião do jornal, tem várias, tudo é religião. Fora Jesus Cristo, tudo é religião. Para encerrar, a primeira manifestação de religião aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3, lá no começo da Bíblia. Adão e Eva cometeram o pecado, mas eles tinham que se reconciliar com Deus, eles tinham que se religar com Deus. Aí eles inventaram a religião própria. Qual foi a religião própria deles? Se cobriram a vergonha para Deus olhar para eles e vê-los como santos. Mas Deus falou, não é assim, não é cobrindo, é tirando, é colocando alguém no seu lugar. Gênesis 3:21. Irmãos, fuja de religião, corra de religião, fuja de religioso, porque o religioso te acusa. Procura conhecer Cristo, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Eu espero que a cada dia mais nós possamos conhecer Jesus e nos reconciliar com Ele. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra. Difícil para alguns, fácil para outros, mas nós oramos que o Teu Espírito possa estar iluminando, nos revelando o desejo do Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar com cada coração e cada coração vai alcançar esse entendimento. Nós temos que servir ao Senhor em alegria, nós temos que servir ao Senhor com o nosso íntimo, pois servindo o Senhor com o nosso íntimo, o nosso exterior vai manifestar o nosso íntimo. Pai, que nós possamos a cada dia, assim como foi cantado, reconhecer que somos necessitados do Senhor. Que o Senhor é o único que é capaz de nos fazer por completo. É o único que é capaz de nos deixar a imagem e semelhança do Senhor. Por isso eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu só vou repassar alguns avisos bem rapidamente. Lá no Fortaleza, nós estamos mudando o culto de sábado das crianças para domingo. Por quê? Porque estavam sem atender os jovens. Então nós queremos que lá ao sábado à noite seja um culto para jovens e para adultos. Nós percebemos que às vezes alguém da região ia visitar e não voltava, porque era muita criança e não sabia se o culto era para criança ou se era para adultos. E por outro lado, quando você ficava aqui na frente, você percebia as criancinhas já dormindo de cansado. Brincaram o dia inteiro para vir à noite e já estavam cansadas. E aí depois nós liberávamos ela para poder sair naquelas quebradas à noite, correndo alguns riscos. Então nós imaginamos que melhor para a criança é no domingo de manhã. Já chega descansada, está às claras, facilita. E nós queremos fazer o culto à noite para os jovens e para os adultos. Nesse próximo sábado nós vamos fazer uma refeição, encerrando esse ciclo. Fazer uma refeição. E para que já na, sem ser nesse domingo agora, no outro domingo a gente comece pela manhã. Então estou convidando a todos para que vá lá sábado no Fortaleza. Ainda mais porque haverá dois pastores aqui e eles vão estar lá, o pastor Xinge e o pastor Saito. Pastor Saito. Então eu acho que vai ser bacana. E eu vou precisar de vocês para nos ajudar com ideia como nós vamos fazer o culto no domingo de manhã para aquelas crianças. Aí o estudo que nós fazíamos no domingo de manhã aqui, infelizmente vai ter que ser alterado, porque eu desejo ficar lá, como desejo ficar aqui também, mas eu acho que é preciso eu ficar lá para acompanhar o pessoal, até mesmo para dar uma força. Então nós estamos convidando para quem participava do culto, do estudo de oração de domingo de manhã, para que venha participar conosco da quarta-feira, 19h30, viu, Matsu? Quarta-feira, 19h30. Tá? Então, venha participar, porque é importante. O Queirocai, domingo, ele vai ser a partir das 15h30. Quem puder, venha participar, servir, dar seu dízimo de tempo. Entendeu? É, hoje à tarde, eu fui lá conversar com eles, porque eu queria conhecê-los. E eu fiquei muito feliz porque a maioria dos que estão lá na Associação Nipo é de Londrina e de Açaí. Então, começou a falar de Londrina e Açaí, para mim foi muito importante. E eu fiz eles perceber que nós hoje não temos muito para oferecer, mas nós queremos oferecer o que temos, que é um ouvido, que é uma atenção, que é estar junto, esse negócio todo. Eu fiquei feliz porque eles nos prometeram uma dança. Odori. Eles prometeram que vão dançar para nós. Eu disse a eles que eu quero um Queirocai onde haja interação. Queirocai é confraternização. Não é apresentação. É interação. E a gente deseja que esse Queirocai seja dessa forma, mais interagindo. Tá bom, pessoal? Não esqueçam, hein? Dízimo não é só de dinheiro, é de talento e é de tempo. Beleza? Vamos orar pela família. As famílias vão se reunindo. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos orar também pelos irmãos que estão passando dificuldade na saúde física. Para que Deus continue abençoando. Tá bom. Senhor meu Deus, oh Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo, obrigado por esse espaço que nós entendemos que é a casa também do Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito passei entre nós, falou conosco nos louvores, eu creio que também tenha falado conosco na palavra, mas que essa palavra, Senhor Deus, cale fundo no nosso coração e que haja transformação. Pai, a oração é, Senhor, sei com cada família dessa igreja, abençoe cada família, abençoe o papai e a mamãe, abençoe o vovô, abençoe todos aqueles, Senhor meu Deus, que fazem parte dessa família. Pai, traga saúde física, fortaleça no físico, Senhor, fortaleça também na alma, fortaleça no espírito, que haja comunhão e que o amalga dessa comunhão seja o amor, que haja alegria em um servir ao outro, que o papai possa servir a mamãe, que a mamãe possa servir o papai, que possa haver alegria, Senhor meu Deus, nos relacionamentos, que o Senhor possa nos fazer entender a cada dia mais que nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor para servir, porque o nosso grande exemplo é Cristo, que não veio para ser servido, mas que veio para servir. Pai, fortaleça cada laço, fortaleça cada família que está aqui presente, e aquelas que também não puderam estar aqui presentes, Senhor meu Deus, alcance a cada uma delas, trazendo paz e alegria, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai, queremos apresentar também os irmãos que passam por alguma dificuldade, Senhor meu Deus, no aspecto da saúde física. Que o Senhor esteja, Senhor meu Deus, restaurando por completo a saúde física. Que o Senhor esteja trazendo, Senhor meu Deus, um bom ânimo. Que haja, Senhor meu Deus, uma experiência de milagre na vida desses. Que eles possam sentir que o Senhor é com eles. Pai, também fortaleça na alma. Se há necessidade de renovação de mente, se há um desvio de mente, se há, Senhor meu Deus, uma apatia, Pai amado, que o Senhor possa estar levantando, tocando o coração, renovando essas mentes, porque sabemos que só o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa fazer isso. E se há alguém que ainda não Te conhece, ó Pai, que o Senhor possa reviver esse Espírito e trazer para o Teu apresso. Pai, nós apresentamos todos os projetos da igreja para que o Senhor esteja à frente, que não seja o nosso, mas que seja o do Senhor. Pai, nós apresentamos cada família dessa igreja, nós apresentamos cada necessidade, nós oramos para um bom tempo para a irmã Alva, que se Deus nos abençoar, é esta semana ainda estaremos recebendo o irmãozinho Isaac. Nós pedimos, Senhor meu Deus, para a irmã Andriga, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde dela, bem como da filha e do seu esposo. Peço também pela minha esposa, que o Senhor continue a restabelecer por completo a saúde dela. De igual forma, peço para a Bruna, que o Senhor seja com ela. Pai, eu não quero esquecer da irmã Maria, Pai amado, que o Senhor possa ser com ela nesse instante no hospital, que o Senhor possa estar tocando o coração dela, trazendo paz, trazendo tranquilidade, que através de pessoas o Senhor possa estar levando a Tua mensagem a ela. Fortaleça também o irmão Renan e através dele toda a família, que para que possa nesse instante de dor estar sendo suportado pelo Senhor. Coloque pessoas que vinham com palavras positivas, com esperança, Senhor Deus, para transmitir a eles essa esperança do Senhor. Nós oramos por cada necessidade dessa igreja, nós oramos por cada dificuldade dessa igreja, mas antes de tudo, nós queremos agradecer a Ti por cada milagre que o Senhor tem feito nessa igreja, por cada alegria que o Senhor tem plantado em nossos corações, por cada esperança que o Senhor tem colocado em nossa vida. Por isso nós oramos no santo nome de Jesus, que a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que o amor completo, e que a comunhão com o Santo Espírito seja com toda a igreja, de maneira especial e particular com a igreja do Araés, com a igreja do Fortaleza, mas com toda a igreja sobre a face da terra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Haverá o último louvor.